era tomada de conta pelo ressaibo do trago. Pega o violão e o cavalo e deixa o resto em família. Trabalhador oferecida, onde o começo termina. Guarda este riso latente, esta ilusão passageira. Permita ao pandeiro que avente, onde a paixão cria ovelhas. E passa a beber das nascentes, quando a saudade emparelha. Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo, que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Amaga finge o destino pelo atropelo do zaino. Enfrena de cabresto frouxo o cisco de algum cinamomo. De quebra reia por conta uma milonga de campo. Deixe-no mais ao mosquedo as tambeiras, os graúdos, vente floreia alpedo, templando a boia o jujo, como quem renova peros e incha o peito ao futuro. Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo, que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Olha de frente pra estrada, acomoda, chega por chega, mas não te fies por nada na pilungama que enxerga. Virando à toa os tarros numa mangueira de espera. Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo, que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Olhe de frente o sinuelo, banqueando na rede o pingo, que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos. Que é pelo lado do laço que se desmontam os gringos.